questão na identificação dessa mistura da mão para 2010 e 2018 no Bruno Zero de Cinco. Obrigado, Bruno. Obrigado, Eleta. Estou com você, obrigado. Boa noite, está na identificação do Sérgio Celebrador Mais Uno para 2006. A gente já tem o primeiro lugar no fim. 是前两天小老周老师在讲某某一个地方的事情。 222 em Torres Pano. Houve modificação na posição, agora presente na remota 1 ou 2, remota 12. Com 8, 1 ou 2, como é que eu estou no presente, 1 ou 2, eu estou no nosso. Senhor Salvador, boa noite, boa noite. Alfa Juliette, posição remota 1-3 do Max Mundo. Afirma, Alfa Juliette, remota 1-3. Boa noite, boa noite. dia Alfred Bruno 0 para o Batalha, nível 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída São Bruno, linha da transição ótima, transponder 5251, controle Salvador, Operinho 2-0, decimal 8.